Thank you.

and gloom. Watchlights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Hit Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos um programa com som intrincado, com som que por vezes está dentro do progressivo. Vai ser um programa dedicado ao hard rock mais psicadélico, mais progressivo. E vamos iniciar o programa com uma das mais importantes bandas de hard rock heavy metal progressivo dos anos 80. Estou a falar-vos dos Queensrÿche. E esta primeira sequência vai ser uma sequência com duas músicas ao vivo. E vamos iniciar com os Queensrÿche. Para vocês, Queensrÿche, I Don't Believe in Love. that you planned it all along. Thank you. How are you? We're doing a live podcast tonight, so make plenty of noise. Yeah. E após Queensrÿche, ficamos com um dos grandes sucessos do hard rock de início dos anos 80. Estou a falar-vos do supergrupo Asia e a música Only Time Will Tell. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com som mais pesado, com um som de hard rock, heavy metal progressivo dos anos 80. E vamos iniciar com uma banda britânica. Estou a falar-vos dos Threshold. Para vocês, Threshold, Autumn Red. após Threshold, ficamos com os canadianos Saga e ficamos com a música Another Day Out of Sight. E terminamos esta sequência com os Crimson Glory e a música Lady of Winter. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas que têm um som mais próximo ao hard psicadélico dos anos 70. Vamos iniciar a sequência com os Cadavar. Para vocês, Cadavar, Circles in My Mind. On a slave boat rowing through the swamp, they threw me off into the lake of alligators. Eyes were glowing in the dark and fear was in the air as the beasts were closing in. Panic struck my mind, swimming through the mud. Yes, I was swimming through the mud. some flamingos led my way right into the feast where I was gonna meet my doom. Tonight a demon came into my a feast of friends, but Lord, they proved me wrong. What seemed to be my rescue turned out to be a trap. Suddenly I was alone inside the demon's house. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após cada avar, ficamos com os Graveyards e ficamos com a música The Siren. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas clássicas, duas bandas de sucesso dos anos 70. E vamos iniciar com os norte-americanos Kansas e do álbum Song for America, vamos ficar com a música Down the Road. Para vocês, Kansas, Down the Road. I'm in a kind of foolish game. I try to get rich quick, but I'm that hang out down on 42nd Street. They're all pimping Judy's and popping speed. Well, it's a game of cat and mouse, and I think it's got my soul. I think it's time for thinking about it. Time to roll on down the road. From the long arm of the law, lawmen is putting into my running, and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a crying. You're so scared and all alone. Hangman is coming from the gallows, and I don't have very long. Yeah! Tears on E após Kansas, ficamos com outra banda dos Estados Unidos da América que teve sucesso, em especial nos anos 70. Estou a falar-vos dos Styx. E dos Styx ficamos com a música Renegade. E vamos agora acalmar um pouco o nosso riff service. Vamos ter uma sequência de duas baladas. E vamos iniciar com uma banda alemã que no início dos anos 70 contava com John Lawton como vocalista. John Lawton que depois se tornou membro dos Uriah Heep. Estou a falar-vos dos Lucifer's Friend e do álbum Too Late to Hate, mas ficar com a música Tears. Para vocês, Lucifer's Friend, Tears. Bye. yourself for letting things get this far. You get no thanks at all. It's just a double-edged sword. We try to keep ourselves detached. It's clear who holds the key. Drifting through the age of reason, now you're washed up on the shore. Toe the line, it'll only hurt. What are you trying to esta sequência de baladas após Lucifer's Friend, ficamos com o supergrupo GTR e ficamos com a música Toe the Line. E quem são os GTR? Os GTR são um supergrupo dos anos 80 que contava com dois guitarristas de classe mundial, Steve Hackett e Steve Howe. Contava também com Max Bacon, Phil Spalding e Jonathan Moover. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter uma sequência de duas bandas que sempre foram apreciadas mais pela crítica do que propriamente pelos fãs. E vamos iniciar com os Living Colour. Para vocês, Living Colour, I Want to Know. We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Living Color, ficamos com outra banda que sempre foi muito apreciada pela crítica. Estou a falar-vos dos King's X. E dos King's X ficamos com a música The Train. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três bandas dos anos 70 que tiveram grande importância e também tiveram sucesso. E para iniciar a sequência temos os britânicos Uriah Heep. Para vocês, Uriah Heep, Looking at You. Mind. após Uriah Heep, ficamos com um dos grandes clássicos dos Rush. Ficamos com a música Fly By Night, do clássico Fly By Night. E terminamos esta sequência com uma balada dos Wishbone Ash, a música Sing Out The Song. E vamos agora para uma nova sequência com três bandas com vocais femininos. E vamos iniciá-la com os Blues Pills. Para vocês, Blues Pills, Little Sun. From your eyes, tears are born. após Blues Pills, ficamos com Jazz and the Ancient Ones e ficamos com a música The Devil in G Minor. E terminamos esta sequência dedicada a vocais femininos com Person e a música Dead Dodo Down. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter duas bandas tipicamente progressivas, com sons bastante intrincados, com arranjos bastante complexos. E vamos iniciar com os canadianos Big Elf. E do álbum Shit the Gallows, vamos ficar com a música No Parachute. Para vocês, Big Elf, No Parachute. No use looking down. Surrender all your thoughts and feelings. I see you on the ground. But wait, my time's coming up. I'm getting ready to jump. Now I'm falling. I'm falling down. I'm falling. You see it on my face. There's no way to hide the disgrace. Oh yeah, been down this road before. But wait, something's wrong. It's taking too long. Now I'm with no parachute, no parachute. Never thought the sky could be so blue. No parachute, no parachute. you emanate hope to me. shining red. Can you all see the eye in on your five flower bed? Hey, I laugh in behind his back. I meant it with deep respect and loving care. Your windows are clean. All you need is a friend who cares. By the man no one sees. It's the man no one sees. Na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Big Elf, ficamos com os suecos ACT e ficamos com a música Ted's Ballad Garden, música retirada do álbum Last Epic. E vamos agora para uma sequência com dois temas instrumentais e vamos iniciá-la com Impilitary e Somewhere Over the Rainbow, uma versão da música do Feiticeiro de Oz, aqui tocada por Chris Impilitary na sua guitarra elétrica. Para vocês, Impilitary, Somewhere Over the Rainbow. e após Impaled Terry ficamos com outro guitarrista de classe mundial. Estou a falar-vos de Tony McAlpine e ficamos com a música Tears of Sahara. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vai ser uma sequência com um som ao mesmo tempo hard rock, mas pesado, progressivo e neoclássico. Vamos iniciar a sequência com os dinamarqueses Royal Hunt e do álbum Land of Broken Hearts vamos ficar com a música Stranded. Para vocês, Royal Hunt, Stranded. We'll be right back. após Royal Hunt, ficamos com o som mais pesado dos Circus Maximus e ficamos com a música Arrival of Love, música retirada do álbum Isolate. E terminamos esta sequência com os Accomplice e a música City Walls. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos ter duas bandas, uma que pode ser considerada verdadeiramente progressiva e a outra uma banda que pode ser considerada rock, rock clássico, hard rock. Teve uma fase mais funk, soul rock. É uma banda muito versátil. Irão ver qual é. E vamos iniciar com os holandeses Focus. Para vocês, Focus Neurótica. Oh, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. E é com Deep Purple e um dos seus grandes clássicos que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Focus, Neurótica, e terminamos com Deep Purple, Child in Time. E é com Deep Purple que me despeço. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos com um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service. E eu sou one. Rock on! I was called Les Mois Dansant from the new album Storyteller's Night. Thank you very much. We had a single out a month ago. We thank everybody for buying it. This was our last single called Just Like an Arrow to Go!